Furacão 2000. A melhor. Furacão. A tradição. Furacão. A tradição. É o som do arerê. Ficamos fortemente com o complexo do alemão. A do B, a chapa é quente. É o som do arerê. Ficamos fortemente com o complexo do alemão.